Alternativo, autonomia e sinal de pouso. Instalador com 0095, passa 2 e 100 para 360, ar por 1, Alessa, bom dia. Vou usar 95, contato na data colada, se já viu, da Arbor 1, no nível de voo 360. E Arbor 1, nível 360, vou usar 95. Eu tenho que fazer essa coisa. Eu estou fazendo o contínuo por quantos níveis? do direito da Sané, decolagem autorizada por flight path ground 110 graus, 109. Manda para 35. para o centro de Aracaju, sequência 12043. Thank you. Salvador, voo 1160, modinho, estabilizado aqui na 1-0. pouso, 90, voo 960. Qualquer nível que eu até. Hotel Papá, a altura descida para 35.00 pés. A presente voa é de alto portão Caixa 3. Adotando isso, o Juliette 12, desce para 2.00 pés, apesar de estar no Aéreo 3, com estabilidade. 2171. Thank you. 2017, luta para 2007, a 2973, eu posso estabilizar. A 2017, posso estabilizar o 2017.

Alto 090 graus, 09. Sul, sul, 60, mantenha 3 no céu, como o tráfego do Osório, 3 milhas. Como o Nordeste, Bravo, F3, 5, mantenha 5, 2, 0, 0. Bono 2, 6, está 2, 0, 2, 0, 0, 7, 6, eu posso estabilizar. passa 1800, chama o controle. Afirma, 30, decolado, decolado, 30, chama 208. 208, afirma, 6, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul, 9163, passa 2200, na 31. Azul, azul, 963, passa a rodada, está decolado, na 2301, nível de voo 360. Dia, trombone para 360, 963. E o hotel da taxa no seu olho, frequência 118 do sinal 95. Silêncio da papá, continua a pressionação por cima do site, confirme o passo. Juliette está para papo, autorizado, pistola 7, vento 1-0 graus, 1-0 graus. Obrigado, força, foi uma festa, Juliette. Charlie 3, controle. Charlie 3, ele está terminado, minha galinha. Eu sou de Salvador, só me satisfeito para o serviço de informação de alerta em 126 de Cláudio 5, a perna 125 de Cláudio 4. Acho que é com a autoridade 090 graus. A Bata Patino, Serra Lima, na Praça Nacional, serviço de informação de boa e alerta para o serviço.